Não lamente, não tente se esconder atrás dos cascos vazios do balcão. De repente, não vá se arrepender das suas atitudes de omissão. Ou não, é preciso coragem pra dizer sim. É preciso coragem pra dizer não. Mas ainda há tempo de recobrar pra dizer sim. É preciso coragem pra dizer não. Mas ainda há tempo de recobrar o seu juízo se é chegar a Deus e pegar o caminho de volta rumo ao paraíso, aonde reina. Pra dizer sim.